agora apareceu uma empresa. E, dentro daquilo que o senhor esperava? Que dentro do que eu esperava, nós estamos iniciando tratativas e vamos ver se vai dar certo.